Henrique Tarciso, choveu na minha horta pro Adriano Cosmo Farias, de São Paulo, capital, meu mais novo amigo do Facebook. Adriano, um abração para você, seja muito, mas muito bem-vindo. Gleno Rossi, Eric Estrada, 100%. Agora eu tô 100%, tô destilando veneno, acabei com o sofrimento que tirava minha paz. Tô bom, não tô excelente, me sentindo diferente, a coisa foi pra frente e você andou pra trás. Quer saber como é? Segura pro teco que agora o trem ficou bom, de copo pra cima, garrafa na mão. Eu vou amanhecer, yeah. Segura pro teco, tô no meio da mulherada. Eu e a viola, ouvida marvada. Vem se bora beber, yeah. Ô Glenossi, bora tomar uma? Só se for agora, Eric Estrada. Eu tô 100%, tô destilando veneno, acabei com o sofrimento que tirava minha paz. Tô bom, não tô excelente, me sentindo diferente, a coisa foi pra frente e você andou pra trás. Quer saber como é? Segura pro teco que agora o trem ficou bom, de copo pra cima, garrafa na mão. Segura pro teco, tô no meio da mulherada. Eu e a viola, ouvida marvada. Vem-se embora beber. Segura pro teco, que agora o trem ficou bom, de copo pra cima, garrafa na mão. Eu vou amanhecer. Segura pro teco, tô no meio da mulherada. Eu e a viola, ouvida marvada. Vem-se embora beber. Leno Rossi, Eric Estrada, 100% para Bequil de Rocha, de Peritoró, no Maranhão, onde o nosso programa vai ao ar todo dia às 5 horas da tarde pela Alternativa FM. Um abraço para os meus amigos de Peritoró, a turma da Alternativa FM. Um abraço para Bequil, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, se vivo estivesse, o meu querido pai estaria fazendo mais um aniversário. E essa canção que eu vou tocar aqui era uma das preferidas dele. Carmen Silva, Adeus Solidão. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Eu já sofri e até chorei, sozinha sem ninguém. Mas de repente apareceu o amor em mim, nasceu. Acho

voltar à vida e quer me ver crucificado ainda. Não te bastava a dor que teu adeus deixou? Que mal te fiz eu pra me tratar assim como um vagabundo? Um vagabundo pobre e coitado. Já não bastava ter matado nosso amor. Que mal te fiz eu? Diz pra mim. O menino de Presidente Olegário, que tá curtindo o nosso programa agora, a turma lá de Presidente Olegário, tá ouvindo a gente pela Super 95 FM de Coromandel. Gustavo Lima, que mal te fiz eu? Para o comunicador Ney Rocha. O Ney, né, ele é de Cambé, no Paraná, onde ele, o nosso programa vai ao ar pela Terra Nativa M1580. Cambé é uma grande cidade do Paraná, com 103 mil habitantes, numa área de 494 quilômetros quadrados. Quem nasce em Cambé é cambeense. O Ney Rocha é o diretor da Terra Nativa FM. O município de Cambé faz divisa com Londrina, Rolândia, Prado Ferreira, Bela Vista do Paraíso, Jaguapitã e Sertanópolis, e fica a 411 quilômetros de Curitiba. Ô Ney, um abraço para você. O Ney agora também está chegando a fazer parte do nosso Facebook, e eu quero te agradecer pelo espaço que você dá na nossa terra nativa AM, né? O rádio AM que chega tão longe, e que esse ano a maioria das rádios vai migrar para o FM, né? O governo está precisando da banda para fazer botar as TVs digitais, né? E aí está oferecendo para quem tem, não é obrigado, mas quem tem a rádio AM e quiser passar para a FM, vai ter que pagar uma taxa, mas vai poder fazer esse ano, tá bom? Ela deu um novo rumo à sua vida, um novo rumo à sua carreira artística. A minha amiga Márcia Ferreira, da Tereza Cristina, Toque de Deus. Sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você, no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus, toque de amor. Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor, toca no meu coração e acaba minha dor. Eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo.

Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é para falar para você a diferença entre calúnia, injúria e difamação. É uma diferença tão pequena que às vezes até as próprias autoridades confundem, né? Na verdade, são crimes contra a honra. É um conjunto de crimes que atentam contra a honra, né? Honra pode ser compreendida como o juízo que terceiros fazem acerca dos atributos de alguém, né? E os três crimes são previstos no Código Penal Brasileiro, respectivamente nos artigos 138, que é o da calúnia, 139, difamação, e 140, injúria. E são aqueles que atentam contra a honra alheia, né? Até os operadores de direito costumam confundir. A calúnia, que é do artigo 138, diz que configura a calúnia quando há a imputação falsa, como se você atribuir a alguém, né, um crime que ela não cometeu, né, mas é preciso que haja um fato determinado falso definido como crime. Trata-se de crime contra a honra objetiva da pessoa. Por exemplo, fulano conta para o Beltrano que o Cicrano entrou na casa do seu vizinho e furtou as joias que estavam na gaveta do guarda-roupa. Ele não viu, né, fez essa suposição e fez essa acusação. O fato é descrito, é um furto, que é um crime, e dessa forma, o sujeito que falou isso cometeu um crime de calúnia contra a pessoa que ele está dizendo que fez o crime, né? Agora, se ele tivesse simplesmente chamado o Cicrano de ladrão, o crime seria de injúria e não de calúnia. Se a história fosse verdadeira, não tem o crime de calúnia. Se você chamar um ladrão de ladrão, é ladrão mesmo, não tem. Não tem. Agora, se você espalhar a calúnia, esparramar, você sabia que o fulano de tal entrou ali na casa do fulano e roubou? Se você não tiver certeza, se o crime não tiver confirmado, espalhar essa notícia, essa fofoca, também é crime. Fofoca é crime. Está previsto no artigo 138, no parágrafo 1º do Código Penal. Outra coisa também são as brincadeiras, né? As brincadeiras sem graça que imputam crimes e que afastam a seriedade necessária aos crimes contra a honra. Por exemplo, a difamação configura-se como o ato de imputar um fato a alguém que ofenda a sua reputação. O fato pode ser verdadeiro ou falso, isso não vai se importar no cometimento do crime. O xingamento não faz parte da difamação, xingar é injúria. Difamar é levar fato ofensivo à reputação ou conhecimento de terceiros. Por exemplo, o fulano conta para alguém que o Beltrano, aquele cara é caloteiro, aquilo não paga ninguém não, e tal, etc. Isso é difamação, viu? Porque deixar de pagar a conta não é crime. E não importa se esse fato é mentira ou verdade. Ou seja, o fulano cometeu o crime de difamação e a vítima é Beltrano. Mesmo que o camarada seja ruim para pagar, você não tem nada com isso, não se meta na vida dele, porque senão você estará cometendo aí o crime de difamação do artigo 139 do Código Penal. E para fechar, a injúria, que é o artigo 140 do Código Penal. Trata-se do xingamento proferido contra a vítima. É atribuir a alguém uma qualidade negativa, não importa se é falsa ou verdadeira. Ao contrário dos crimes anteriores, a injúria diz respeito à honra subjetiva da pessoa, né? E consuma-se o fato, o crime, quando a vítima toma conhecimento. Você está atribuindo a alguém, a pessoa que você pode conhecer, pode não, né? Para que o crime da injúria seja configurado, o sujeito passivo deve ter a capacidade mínima de fazer um juízo de valores sobre si mesmo. Assim, em alguns casos, será impossível o crime de injúria com quem tenha desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Chamar de tolo uma criança com 1 mês de idade, por exemplo, né? Então, pode ser crime e quem deve processar? Nesses crimes todos, calúnia, injúria e difamação, quem tem que tomar a iniciativa do processo é a vítima, viu? E aí, você tome cuidado, você fica fofocando da vida dos outros, aí você pode estar numa dessa aqui e amargar o chilindró, ou pelo menos passar o susto e sentar na frente do homem da capa preta, né? Sucesso novo dos Chonados da Vida, Gino e Geno, por pra dentro. Eu já

com canções, poemas, poesias e paixões bordadas de utopia. Sorriso, nenhuma dor. Num delírio de um poeta louco, dedilhando versos para um novo amor. Por qualquer motivo eu amo, eu enlouqueço, viro a sua vida toda pelo avesso. Me dê só um motivo que eu te mostro meu poder. Te encho de carinho e te cubro de prazer. Me beije com os teus olhos, faz de mim o que bem quer. Depois fuja de mim, se você puder. Eu só preciso da sua permissão pra tatuar dentro do seu coração a frase de amor. Os Meninos do Brasil, Eliane Samuel, do Ivan Moreno e Renato Castelo, Delírio de um Poeta Louco, para Keila Reis de Lagoa, no estado do Tocantins, ela que chega para fazer parte do nosso Facebook e ouve o nosso programa lá em Lagoa pela Criativa FM. Eu estive em Lagoa em 1989, quando ia ter a primeira eleição, e eu fui lá fazer a campanha do Nonato, e por coincidência ele ganhou a eleição, né? Foi o primeiro prefeito de Lagoa, o Nonato. Se ele estiver escutando o programa, nunca mais eu vi o Nonato, né, Nonato? Um abração para você, viu? Me lembro como se fosse hoje. Nós chegamos lá e tivemos que tomar banho na lagoa, né? Porque não tinha chuveiro nas casas. E me lembro também que no dia estava tendo uma festa dessas do pau de sebo, né? Que botou um negócio lá em cima, os meninos subindo para pegar uma nota que estava lá em cima. Me lembro muito bem disso. Um abração para os meus amigos da Criativa FM de Lagoa do Tocantins, que retransmite o programa Cleiton Aguiar. Essa aqui quem me mandou foi o meu amigo Zé dos Passos, Netinho Brito e Cristiano, Bar da Esquina. Netinho Brito, as flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora. As cartas que eu lhe escrevi, ela me devolveu. As mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou. O telefone, ela nem atende, porque já sabe que sou eu. No bar da esquina, vou afogar a minha dor. Vou beber pinga pra acalmar meu coração. No bar da esquina vou afogar a minha dor. Vou beber pinga pra acalmar meu coração. E agora eu convido pra cantar comigo, ele que é sucesso em todo o Brasil, o meu amigo Cristiano Neves. As flores que mandei pra ela, ela jogou fora. As cartas que eu escrevi, ela me devolveu. As mensagens que mandei pra ela, ela apagou. O telefone, ela nem atende, porque já sabe quem sou eu. No bar da esquina, vou afogar a minha dor. Vou beber pinga para acalmar meu coração. No bar da esquina, vou afogar a minha dor. Vou beber pinga pra acalmar meu coração. Um grande abraço, meu amigo Netinho Brito. Muito mais sucesso pra você. Que Deus te ajude, meu amigo. Um grande abraço, Cristiano Neves. Valeu! Netinho Brito e Cristiano, Bar da Esquina, para Dona Conceição e a Turma do Quiabo, lá na Beira Rio FM de São Francisco, nas Minas Gerais. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Se você quiser continuar pagando a conta de luz mais cara, e ó, vem mais um aumento aí, viu? Agora no início do mês de fevereiro vem mais uma cacetada. Agora, se você trocar as lâmpadas que você tem na sua casa pelas lâmpadas Wellmax, as lâmpadas LED da Wellmax Brasil, você pode economizar até 90%. Você pode trocar uma lâmpada de 100 watts por uma de 7, 8, 9 watts, 10 watts, viu? É uma economia brutal. Agora, eu quero recomendar as lâmpadas da Wellmax porque são as primeiras a receber o selo do Inmetro, que é a garantia que você está comprando uma coisa de qualidade, né? Agora, se você tem uma revenda, uma elétrica, uma eletrônica, um supermercado, não espere porque o vendedor da Wellmax não vai passar. Você liga 61998136601, 61998136601, esse telefone é do nosso escritório, nós vamos passar para a fábrica, alguém da fábrica vai te ligar e você faz o pedido para atender bem a sua clientela, porque as lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Hoje é o aniversário da Rafaela Santana, Eliane Soares Faria, Patrícia Vieira, Júlio Marcos de Oliveira Júnior, Ricardo José Souza, Elismar de Oliveira Mendes Marques, o cantor Júlio Boas, Ana Soares, Hélio Tremendani, Luiz Carlos, Rick Costa, Vanderli Teixeira Mata, lá em Abadia, Afonso Gomes, João Paulo, lá do estado da capital de São Paulo. E você que está de aniversário hoje, receba os meus votos de muita luz, muita paz e principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 24 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua primeira edição, para trazer uma oração de autoria de Renato Castelo Branco. Perdoai-me, Senhor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Perdoai-me, Senhor, ter desperdiçado tantas horas da minha vida em fútil tédio, quando havia sol nos prados e brisa no oceano. Perdoai-me, Senhor, cada hora não vivida, cada minuto consumido em marasmo, cada segundo sem usufruir as bênçãos da vida. Perdoai-me do que desperdicei em ódio, em inveja, em vício, quando fizestes o homem para amar e fruir as bem-aventuranças do paraíso. Perdoai-me se voltei meus olhos para a lama, quando podia contemplar os astros, se me detive em pedras quando havia flores e crianças. Perdoai-me, Senhor, por não ter amado bastante vossas criaturas, nem compreendido vossas palavras, nem ouvido a música de vossos gestos. Ah, se eu pudesse recomeçar e viver novamente cada momento perdido. Amém. É bonita essa oração, não me canso de fazê-la aqui no programa, né? É de autoria de Renato Castelo Branco. Essa menina é de Coromandel, um grande talento, é novinha, compositora, cantora, Janaína Oliveira. É claro que te amo. Você não me escuta mais. Eu vou te provar. É claro que eu te amo, te quero e não te engano. Você é minha paixão. Sei que é difícil, então não faça bico. Vou domar seu coração. É claro que eu te amo, te quero e não te engano. Você é minha paixão. Sei que é difícil, então não faça bico. Vou dar. coisa você não me escuta mais. Eu vou te provar. É claro que eu te amo, te quero e não te engano. Você é minha paixão. Sei que é difícil, então não faça bico. Vou domar seu coração. É claro que eu te amo, te quero e não te engano. Você é minha paixão. Sei que é difícil, então não faça bico. Vou domar seu coração. É claro que eu te amo, te quero e não te engano. Você é minha paixão. Sei que é difícil, então não faça bico. Vou domar seu coração, seu coração. Janaína Oliveira, é claro que te amo, pro José Paulo e Rosimeire de Franca, no estado de São Paulo, chegando a fazer parte do nosso Facebook. Sejam muito, mas muito bem-vindos, José Paulo e Rosimeire. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Essa aqui é uma raridade, pouca gente conhece. Melrinho, Belguinha e Zino Prado, Adeus Meu Rincão. Pela estrada fui cortando serração. Lá do alto olhei pra trás e abanei a minha mão. Adeus, berço onde eu nasci, não sei quando volto não. Adeus, águas tão serenas que rola por este chão. Nunca mais vou escutar a perdiz lá no espigão. Nem o canto do jaó no meio do capoeirão. Levo um coração sentido por esta separação. Posso mais viver neste querido rincão, só porque sinto queimar no meu peito uma paixão. Nasci pra viver cantando essas modas do sertão. Vou tentar a minha sorte, vou seguir a inclinação. Digo adeus o meu paizinho e meu querido irmão. Um abraço fraternal a minha mãe do coração. Vou levar por companheiro meu amigo violão. Eu quero morrer cantando com este pinho na mão. Relembrando Goiá, Melrinho, Belguinha e Zino Prado, Adeus Meu Rincão. Para Marise Angélica, minha prima, esposa do Júlio César Rezende, lá em Patos de Minas, ela que chega para fazer parte do nosso Facebook. Quem me mandou essa raridade do Goiá foi o Dr. Éber Oliveira. Lá ele mora, ele é de Uberaba, mas mora lá em Palmas, Tocantins, e ele tem um acervo sobre o Goiá que ninguém tem, né? Ele tem Só de fitas gravadas de conversas com Goiá tem mais de 200. É um negócio fantástico o acervo que o Dr. Heber Oliveira tem. Eu vou lá, passo um tempão com ele e não dá pra ver nada, que é coisa demais da conta, né? E vira e mexe, ele tá me mandando uma preciosidade. A frase irretocável é da sabedoria popular. Éramos todos humanos até que a raça nos desligou, a religião nos separou, a política nos dividiu e o dinheiro nos classificou. Éramos todos humanos até que a raça nos desligou, a religião nos separou, a política nos dividiu e o dinheiro nos classificou. É a frase irretocável da sabedoria popular. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Ed e Gil. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você me acompanha diariamente no rádio, mas domingo eu tô na televisão. Horário nobre, 10 da noite, na Rede Brasil de televisão, a rede de televisão mais nova do Brasil, é a que mais cresce. Essa semana saiu na revista Exame que nós já somos a quinta rede de televisão do Brasil. Tem a Globo, tem o SBT, tem a Record e tem a Bandeirantes. Nós já somos a quinta rede de televisão do Brasil, né? E isso com apenas, nós estamos entrando agora no 8 para 9 anos que nós estamos no ar. Já estamos em mais de 200 cidades, né? Incluindo 25 capitais, mas você pode assistir a gente também pela TV Oi no canal 1, Claro TV canal 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, TV CTBC 714, pelo canal C1 das Parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br. Cada domingo uma entrevista interessante. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Ed e Gil. Tô muito louco. Tô muito louco, mas bebo mais um pouco. Tô muito louco, mas bebo mais um pouco. Tô muito louco, mas bebo mais um pouco. É festa com tequila, é open bar, as minas rocha e pira. Eu vou abrir meu Facebook só pra dar look no que vai rolar. Do que vai rolar, vou escolher a melhor festa. Final de semana vamos estourar. Onde a tequila é liberada, onde vai toda mulherada, onde a sonzeira a noite inteira, a alegria vai a mil. É de Gil, é top do Brasil. Oh, abre a champanhe, novinha não se acanhe, que o pancador vai começar. Chua, chua, vale tudo, banho de cerveja, vale até subir na mesa. Vale até subir na mesa. Tô muito louco, mas bebo mais um pouco. Tô muito louco, mas bebo mais um pouco. Tô muito louco, mas bebo mais um pouco. É festa com tequila, é open bar, as mina rocha e pira. Tô muito louco, mas bebo mais um pouco. Tô muito louco, mas bebo mais um pouco. Tô muito louco, mas bebo mais um pouco. É festa com tequila, é open bar, as mina rocha e pira. Que vai rolar, vou escolher a melhor festa. Final de semana vamos estourar. Onde a tequila é liberada, onde vai toda mulherada, onde a sozeira a noite inteira, a alegria vai a mil. É de Gil, é top do Brasil. Oh, abra champanhe, novinha não se acanhe, que o pancadão vai começar. Chua, chua, vale tudo, banho de cerveja, vale até subir na mesa. Vale até subir na mesa. Tô muito louco, mas bebo mais um pouco. Tô muito louco, mas bebo mais um pouco. Tô muito louco, mas bebo mais um pouco. É festa com tequila, é open bar, as mina roxa e pira. Tô muito louco, mas bebo mais um pouco. Tô muito louco, mas bebo mais um pouco. Tô muito louco, mas bebo mais um pouco. É festa com tequila, é open bar, as mina roxa e pira.